Pessoas, eu aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo, nessa gravação num dia cabalístico, que hoje é 7 de 7 do 7, e faz 15 graus em São Paulo, estou com frio, né? E para ficarmos então dentro deste tema, resolvemos gravar um episódio sobre frio, neve, lugares desolados, solidão, tudo isso. E esperamos, né? A gente estava conversando antes de quando a gente estava combinando essa gravação. Espero que quando esse episódio sair, ainda esteja fazendo esse tempo para vocês poderem entrar nesse clima também. Mas deixa eu cumprimentar meus colegas de hoje antes da gente entrar na nossa listinha. Boa noite, Ivo. Olá, Sil. Olá, Daniel. Tem duas coisas que combinam muito: neve e sangue. O contraste fica muito bonito esteticamente, assim, para os filmes de terror. Eu gosto. Eu acho também. Tem umas cenas muito boas nos filmes que a gente vai comentar hoje. Boa noite, Daniel. Boa noite, Sil. Boa noite, coleguinha, que hoje só tem um. nossa, eu não pensei em nada para falar agora no início e o Ivo foi todo poético aqui. Eu só queria dizer que, assim, aqui em Santa Catarina tá fazendo 13 graus agora, pelo menos aqui na minha cidade. É uma segunda-feira, 10h30 da noite, a gente tá gravando. Eu acho que só esse esforço já vale o seu like, compartilhamento e sei lá o que mais se faz aí no Spotify, né? Que tá frio, gente. Tá frio e nós estamos aqui trabalhando, né? Então, exato. Vamos lá, faz a sua parte aí também, tá? Bom, concordo com o Daniel. Deixem seus dá pra deixar comentários lá no Spotify, né? Então deixem seus comentários e deixem suas indicações de filmes de frio. Já tô me adiantando, né? Eu trago isso sempre no final do episódio, mas enfim. Bom, como o Daniel disse, hoje estamos bem enxutos, né? Samuel não pôde estar aqui. A gente fez uma listinha, então. Escolhemos três filmes, né? Dessa vez, com pouco tempo de separação entre eles, a gente pegou um recorte temporal bem enxuto também, de uns 2 anos, assim. E não foi planejado, né? Não foi uma coisa que a gente simplesmente... A gente não parou pra pensar no ano. Tem, tipo, dois... Dos três filmes, tem dois saíram no mesmo ano. Exato. A gente não se ligou disso. No episódio anterior, eu fiquei tanto... Ah, não, vamos pegar uns mais espaçados. E nesse, eu taquei o foda-se mesmo, né? Aparentemente. Mas tudo bem. Eu acho que a gente... Vamos falar de dois filmes bem conhecidos, eu acho. E um nem tanto, mas que, como estávamos conversando antes também, tem um número aí de seguidores bem apaixonados, né? Mas a gente chega lá, ele vai ficar por último. Vamos começar, então, com 30 Dias de Noite, de 2007. Um filme que foi baseado em... Antes da gente começar, vocês chegaram a ler os quadrinhos em que esse filme foi baseado, não? Eu li o primeiro, né? Que não. O que esse filme aqui adapta, porque tem vários. Mas eu li só o primeiro mesmo. Boa. Que é o que é a adaptação direta desse daqui. Legal. Então você depois faça as devidas comparações pra gente, por favor. Bom, 30 Dias de Noite foi dirigido pelo David Slade, que dirigiu muito clipe, muita série de TV, né, e alguns episódios de Black Mirror. Ele dirigiu aquele Bandersnatch também, que é aquele filme interativo que vai se perder para sempre, né? Porque a Netflix já acho que já tirou do ar, porque, segundo eles, não combina com a programação deles, enfim. E esse é mais difícil da gente só baixar, né? Porque ele é interativo. Então... necessita daquilo. Mas é isso. Meninamar.com e a saga Crepúsculo Eclipse também. Inclusive, depois do 30 Dias ele de Noite, o... né? Assim, o cara faz 30 Dias de Noite e fala assim, seria um bom diretor pra fazer Crepúsculo, tá ligado? Sim, é o mesmo estilo de vampiro, realmente. Ai, total. Bem, e o roteiro é do Steve Niles, que também é o autor dos quadrinhos, né? Do Stuart Beattie, que fez Colateral, e do Brian Nelson, que fez Demônio, aquele filme do elevador, que eu gostava bastante dele. Mas faz muito tempo que eu não vejo, eu não sei mais se ele se sustenta. Mas enfim, são muitas mães para escrever um roteiro, né? Mas foi porque ele foi reescrito, na verdade. O Steve Niles escreveu essa história primeiro como uma ideia de filme mesmo, aí ninguém quis fazer. Aí ele falou, então eu vou escrever os quadrinhos, ninguém quis fazer. Até que finalmente, depois de anos rolando, né, ele finalmente conseguiu publicar os quadrinhos e chamou a atenção do Sam Raimi, que foi quem que é um dos produtores, né, dessa adaptação. Mas, bom, hoje o Samuel não está aqui, então eu vou dar uma breve sinopse. Ouvintes, vocês já se preparem que não vai ser tão detalhada como a do Samuel. Nenhuma, tá? Nenhuma sinopse hoje. não. Bom, 30 dias de noite se passa numa cidade chamada Barrow, no Alasca, que é uma cidade bem ao norte, assim, né, do Alasca. Então, eles têm um período. O título é bem explicativo mesmo, né? São 30 dias em que o sol não nasce. Então, as pessoas se preparam, né, para esse período. Muita gente vai embora da cidade porque não aguenta ficar um mês inteiro na noite, assim, e de fato deve ser bem triste, assim. Então a cidade, que já é pequenininha, fica mais esvaziada mesmo. Só que nesse. E assim, é uma cidade que já está preparada, né? Todo ano isso acontece, enfim. Mas esse ano, uma ameaça, né, vai surgir nesse lugar. Então a gente vê no começo já umas coisas bem estranhas acontecendo. Alguém rouba rádios, comunicadores, assim, leva pro meio do nada e põe fogo. Nesse lugar tem aqueles cachorros, né, os huskies que puxam, tipo, que puxam aquele carrinho, né, para levar as pessoas, assim, levar coisas também. E alguém mata todos os cachorros. É terrível, então já se preparem também pro começo. Assim, não é nada muito explícito, né, mas todos os cachorros morrem. Enfim, então alguém claramente está boicotando comunicação, transporte, tudo que Barrow precisaria para esse período, né, de 30 dias. E não demora a entendermos que são vampiros, né? Vampiros assim diferentes, né, do que a gente está acostumado, mas é um grupo que vai invadir essa cidade então para se alimentar nesse período. Eu acho uma ideia genial, gente, assim, super cômodo, né? É uma cidade que está totalmente isolada do resto do mundo, assim, tipo, quem não saiu não consegue sair mais, aeroporto fecha, enfim. Então essas pessoas ficam totalmente à mercê desse grupo, né, de vampiros. E depois se descobre que esses vampiros tinham um ajudante humano que é quem tá justamente fazendo todo esse boicote no começo. E ele é uma dessas pessoas, né? Ah, eu vou fazer isso aqui porque eles vão me transformar em vampiro depois. Vão nada, né? Sempre dá certo, né? É o Renfield, né? É, exato. Ele é um Renfield. A gente tem um casal protagonista, né, nesse filme, que são o Eben, que é o xerife, que é interpretado pelo Josh Hartnett, e a Stella, que é vivida pela Melissa George, que tentou sair, né, e não conseguiu. E eles eram casados, então, assim, num processo de separação e tal. Então, eles vão ser os líderes desse grupo, né? Assim como os vampiros também têm um líder, que é o Marlow, que é interpretado pelo Danny Houston. E é isto. Então, esse pequeno grupo de pessoas vai ter que tentar sobreviver, né, a esses 30 dias nesse lugar sem ajuda, enfim, junto de vampiros bastante violentos, bastante rápidos, bastante espertos, mas que aparentemente não sentem cheiros, porque as pessoas conseguem se esconder muito facilmente. Mas quero saber de vocês, o que vocês acham de 30 dias de noite, então. A parte do. Engraçado comentar essa parte do cheiro, foi uma das coisas que tem no quadrinho, né? Que eles falam que o frio acaba impedindo eles de sentir o cheiro das pessoas. Então o frio tá beneficiando os moradores lá naquele momento, né? Então, tipo, acho que é a única informação que consta no quadrinho que não tá no filme. Depois eu falo da Boa. questão do quadrinho em si, porque, tipo, eu reli ele agora também. Não achei um quadrinho muito bom, na verdade, então, tipo, tem vários problemas. Mas revendo o filme, eu também, tipo, eu não achei o filme tão bom quanto eu lembrava que ele era, assim. Eu tenho um carinho muito grande por esse filme. Eu vi ele muitas vezes. Ele é o quê? 2007, né? 2007 foi quando eu entrei na faculdade, então a gente viu várias vezes, assim, tipo, eu e um grupo de amigos, tá? A gente discutia bastante. Porque é um filme que, visualmente, ele é muito interessante, ele é muito intrigante, assim. Acho que essa é uma das grandes qualidades do David Slade como diretor, que é inclusive uma coisa que eu acho que se perde um pouco quando ele trabalha tanto com televisão, né? Porque tem um limite pro quanto que ele consegue criar trabalhando Sim. fazendo um episódio de uma série, alguma coisa assim, né? E eu sempre vi ele como um diretor muito inventivo, assim. Então, pô, eu acho que tem muita coisa nesse filme aqui que é visualmente é muito interessante, né? Pô, aquela cena dos vampiros atacando a cidade, assim, que ele mostra de cima, assim, aquilo eu acho muito bonito, assim, sabe? Tipo, muito... É frenético, é, assim. Essa cena sim. É foda. E ele pega um pouco do quadrinho também, porque tem uma hora que mostra desse mesmo jeito, então dá pra ver de onde que ele tirou a ideia e tal. Mas ele tem esse ritmo que é mais frenético, que é uma coisa que eu não lembrava, que, assim, os vampiros não... Tipo assim, eles têm 30 dias pra atacar a cidade, mas eles não esperam nada também. Tipo, o negócio já vai pra... Tipo, já ataca de primeira, tá ligado? Então, assim, a cidade toda já é quase dizimada de primeira. E aí é que tá talvez um dos problemas, né? Porque daí, tipo, uma vez que tu já tem tudo isso de início, o resto que tu tem acaba desacelerando um pouco. Porque daí o que acontece? O resto do filme, eles ficam escondidos o resto do filme inteiro, né? E aí... Revendo agora o filme, eu notei algumas coisas que eu nunca tinha notado antes, mas é que, por exemplo, eu notei coisas do tipo... E aí eu acho que também entra nessa questão que tu falou, Sil, de o roteiro ter sido reescrito várias vezes, porque tem algumas coisas ali que não faz muito sentido, sabe? As justificativas do filme pra ele ter mais cenas de ação, mais cenas de terror, coisa assim, é o protagonista constantemente se colocar em perigo pra não fazer nada, sabe? Então, tipo, tem uma hora lá, por exemplo, que... Ele fala que eles estão reunidos, acho que no restaurante, e daí, tipo, ele fala pra um cara levar todo mundo pra tal lugar, enquanto ele vai pra um outro, que ele vai pegar umas armadilhas, alguma coisa assim, ele pisa na rua e já começa a ser perseguido por um vampiro e não consegue nem chegar onde ele tinha falado que ia chegar, sabe? E aí tem um outro momento também que os vampiros, que são muito espertos, por sinal, eles botam uma menininha pra andar sozinha na rua pedindo ajuda, né? E o próprio protagonista fala, assim... O que eles estão fazendo é uma armadilha. Não vamos lá fora porque eles estão fazendo uma armadilha pra gente. Na cena seguinte, ele tá na rua de novo, tá ligado? Então, tipo assim... ele fica se colocando em perigo em situações em que ele não consegue atingir o objetivo dele. Ou seja, ele só se colocou em perigo de graça, assim. Só pro filme dar uma movimentada. Porque ele, de fato, ele tenta meio que recuperar esse ritmo que ele perde de início. Porque quando ele tem aquela cena que é mais impactante de início, de resto, o que ele tem? Ele tem os personagens se escondendo. E ele precisa fazer alguma coisa pra dar um certo movimento. Então, o que ele faz? Ele inventa justificativas pros personagens ficarem mudando de lugar enquanto eles estão se escondendo, sabe? Eles botam na cabeça de que eles têm que ir até o... Sei lá onde é que eles querem ir lá, tipo, no negócio lá, triturador de lixo, coisa assim, porque eles dizem que lá vai ser seguro, só que onde eles não estavam sendo atacados por ninguém, tá ligado? Então, seria mais fácil eles pegar comida e voltar pra onde eles estavam. Mas, né, tipo, é o filme tentando se justificar, assim. Mas, ainda assim, o visual é algo que me atrai bastante. Eu acho que, principalmente dessa primeira metade, eu acho que funciona muito bem. Pra mim, o grande problema tá no roteiro, e eu acho que eu vejo muito dessa questão aí de ser um roteiro que pode ter passado por várias revisões, e aí alguma coisa foi se perdendo ali no meio, porque, tipo, o desenvolvimento de personagens não, sabe, não é... Ele insere, por exemplo, um conflito ali entre o protagonista e a namorada dele, que não leva a lugar nenhum também, sabe? Tipo, fala de se eles têm um problema tão sério que ela mesmo fala assim, um século de conversa não seria suficiente pra resolver, e aí 30 dias depois eles estão se beijando e dizendo que se amam e tudo mais, tá ligado? Então, tipo assim, o conflito ele só entra quando é necessário, só que ele é esquecido depois, entende? É esse tipo de coisa que me incomodou um pouco mais agora, mas revendo o filme, a parte do visual ainda me impressiona bastante. Eu gosto de que ele foge do conceito tradicional de vampiro. Esses vampiros aqui, eles estão muito mais pra lobisomem do que pra vampiro, tanto é que eles falam que tem que cortar a cabeça das vítimas deles, senão elas vão se transformar, quer eles queiram ou não, sabe? E às vezes é gente que eles nem morderam, mas eles só arranharam e a pessoa vai se transformar também, eles não querem, então eles cortam a cabeça e tal. Então eu gosto disso, eu gosto desse aspecto visual do filme. O roteiro eu acho que deixa um pouco a desejar. Mas ainda assim eu achei que foi uma boa revisão. Até porque o meu Blu-ray ainda estava dentro do plástico, desde que eu comprei há uns 10 anos atrás. Oh. Então, assim, tinha que tomar vergonha na cara e assistir, né? Daniel é tipo, sugere filmes ou pra fazer roteiro pros vídeos ou pra assistir os DVDs. Os meus Blu-ray, então, é verdade. Por isso que eu tô sugerindo também, vai ter em breve um episódio dedicado a John Carpenter, porque eu tô com 3 boxes diferentes do John Carpenter aqui. Ah, preciso fazer alguma coisa com ele. Nossa. Eu acho justo. Eu concordo muito com o Daniel, né? Tanto das qualidades quanto dos problemas, mas eu vou só aproveitar e fazer umas complementações. Assim, eu gosto muito do visual dos vampiros. Eles têm um visual muito legal, assim, muito assustador. E eu gosto da maneira como eles atacam, eles preparam as armadilhas, né? Acho legal que quando a menina tá lá de armadilha fazendo, eles vão tipo acompanhando assim pelos telhados. E isso, o filme, ele é bem funcional assim, né? A fotografia dele encaixa muito muito bem à noite assim, e ele tem essa uma coisa meio de combinar com o vermelho assim, né, do próprio sangue. É, tem umas cenas que ele faz até que o Daniel citou que me pareceu. Tem uma cena que o vampiro ataca um carro à noite assim. Ela ficou para mim uma cena de quadrinho assim, me pareceu um quadro do quadrinho que ele passou pro cinema assim. Eu achei muito legal aquela cena. E essa questão do que o Daniel citou do roteiro, que é ok, é esse o problema, né? Eles chegam na cidade, no primeiro dia eles já fazem aquela carnificina, e 30 dias depois eles ficam perseguindo. Aí eu acho que ele tem esse problema da passagem de tempo. E o que poderia ser explorado nessa passagem de tempo? Tipo, a gente precisa comer, né? A gente precisa, sei lá, beber água. Isso não é explorado no filme, é só eles fugindo de um lugar para o outro, assim. Isso é muito vazio, né? Porque, tipo, cara, são 30 dias de vampiros caçando, cercando, muito ágeis, muito espertos. E como que a gente sobrevive, assim? Isso eu achei muito falho, assim, no filme, no roteiro. Isso me incomodou muito nessa revisão, assim. O elenco eu até gosto. Ah, a outra coisa que eu não gosto é do. Eu gosto de, tipo assim, da maneira como se vai conceber o confronto final, né? Do que o personagem lá do Eben assume ali um sacrifício para enfrentar, que ele entende ali. Eu gosto daquela cena, assim, até um ato heróico, assim, que não sei o que lá. Aí ele vai enfrentar o chefe lá. Cara, o jeito que ele mata o cara é muito tosco, assim, cara. Nossa, eu virei e falei, cara, é isso? Assim, tipo, né? E eu penso, tipo, ah, vambora. Aí acabou, assim, eu falei, uai, gente. Fiquei meio assim, nossa. Mas assim, quando eu vi pela primeira vez, eu curti muito. Sei lá, eu já tinha visto ele umas duas, três vezes assim. E eu gostava muito, mas dessa vez ele caiu um pouquinho no conceito, assim. Mas assim, como narrativa dentro da neve, assim, de usar a ambientação, eu gosto muito da ideia em si. Mas, assim, né? Nem tudo são ouros, assim. Faltou um pouquinho de esmero nesse roteiro, assim. Podia ter dado uma aprofundada melhor ali nos personagens, relações, né? Personagens convivendo juntos, assim. Porque, cara, 30 dias é. Numa situação daquela, deveria ser uma coisa muito claustrofóbica, caótica. A gente tinha que sentir um impacto disso nas pessoas, assim. E ele não trabalha isso. Eu fiquei bem incomodada com isso também. Assim, eu entendo que, né, como nunca amanhece, então é difícil mesmo de ver o tempo passar, mas parece que não passa. E aí, do nada, acabou, né? Passa um mês, de repente aparece escrito ali, 14º dia. Eu falei, mas nossa, o que que aconteceu? E assim, e como vocês falaram, né? Os vampiros chegam e já começam a atacar logo, assim. E aí depois eles ficam fazendo o quê? Sabe? Que como passa esse tempo que a gente não vê, né? Eles só meio que estão lá, assim. Então, eu achei bem esquisito, assim, também. E é isso, ninguém, parece que ninguém come, parece que é uma noite normal, assim, né? Não 30 dias. E é isso, ficou esquisita mesmo essa montagem. Podia mostrar os vampiros jogando baralho Fazer ali alguma enquanto eles coisa, né? esperam. Fazer alguma coisa. Ai, começa como que chama aquele jornal da Globo que mostra coisas da natureza? Globo Globo Repórter. Repórter. O que fazem, o que comem, Aqueles. né? O que fazem os Não, vampiros mas do eu Alasca? queria destacar também, primeiro que assim, aí agora eu vou parafrasear porque eu tô falando da minha lembrança aqui. Eu acho que muito tempo atrás eu tinha o DVD do filme, e aí eu fui ver umas entrevistas, eu fui ver os extras do DVD, e aí eu lembro do David Slade falando, dando entrevista, né? Falando sobre o projeto e tal, não sei o quê, e ele falava assim. com um esmero assim, muito grande assim, do elenco dele, né? Falando, principalmente do Danny Houston como o principal vilão. Ele falava assim, nossa, a gente deu muita sorte de conseguir o Danny Houston pra esse papel e tudo mais, porque não é o tipo de papel que ele normalmente faz, porque o personagem quase não fala e tudo mais, não sei o quê. E ele rasgava elogios pra todo o elenco, né? E aí, literalmente, quando ele chega na parte do protagonista, ele fala assim, e pro protagonista o estúdio queria o Josh Hartnett. Então, tipo assim... e tu vê, agora... E tipo Oxa. Assim, ele tenta dar uma disfarçada, mas tu vê que não era a escolha dele, né? Mas tu vê que aquele papel não foi feito pra ele, tá ligado? Porque claramente precisava de alguém mais velho ali, porque ele tá ali, tipo, primeiro, ele é um cara, tipo, muito novo, colocado numa posição ali de muita responsabilidade, e de certa maneira é como se ele estivesse carregando consigo assim todo um cansaço, uma coisa assim que ele não aparenta ter. Então, eu acho que ali a escolha em si, a escolha ali foi tipo, do estúdio mesmo, né? O cara tava em alta, então vamos tentar vender mais, eu entendo. Agora, o desenvolvimento do personagem pra mim não faz sentido nenhum, tá ligado? Tipo, ele dá multa pra um cara lá porque ele diz que isso faz o cara se sentir mais parte da cidade. Tipo, essa é a justificativa dele. Então ele dá multa pro cara todo mês, tá ligado? Tipo assim, eu ia me sentir pior numa situação como essa. Eu ia mandar a cidade tomar no cu se ele recebesse multa todo mês, tá ligado? Então, tipo assim, se foda, tá ligado? Mas aparentemente ele acha que isso é uma maneira de ele tá enturmando mais esse cara lá, que é um cara mais isolado, né? Ele também atira num prisioneiro dele, que tá sob a responsabilidade dele, e deixa o cara pra morrer, recusa dar qualquer tipo de atendimento médico para um cara que tá sob sua responsabilidade, e aí ele simplesmente sai da delegacia e deixa o cara algemado dentro da cela, tá ligado? Pra morrer ou congelado ou atacado pelos vampiros. E aí, tipo, quando a cidade inteira tá sendo atacada, ele vai se esconder junto com outras pessoas e deixa o resto da cidade sendo atacada também. Então, assim, a parte do... não é nada heróico, né? Tanto é que o filme ainda faz questão de mostrar um sacrifício no final pra talvez tentar mudar um pouco dessa visão. Mas, então, não é um personagem muito heróico. E eu concordo com vocês que, tipo, a passagem de tempo é muito estranha. Sempre me incomodou o fato de que todo aquele conflito no final acontece justamente no último dia, tipo assim, na última hora, aparentemente. Então, assim, não dá pra esperar uma horinha a mais, assim, onde vocês estavam, e a situação me parece que se resolveria sozinho, porque já tava quase amanhecendo e os caras estavam longe pra caralho do barquinho deles, tá ligado? Então, tipo, sei lá. Mas, então, isso foi uma coisa que sempre me incomodou. Eu só queria, antes da gente passar pro próximo filme, só falar um pouquinho do quadrinho, porque o quadrinho é como se fosse uma versão resumida dessa história. Ele, por exemplo, não tem muitos dos conflitos que a gente vê ali. Os personagens não ficam mudando de um lugar para outro. Eles ficam escondidos sempre no mesmo lugar. Tem muita coisa que acontece sem a gente ver também. Não tem o conflito entre o marido e mulher ali. Eles são um casal relativamente feliz. O final é igual. A maneira como ele mata o cara é igual. E tudo mais. Tem algumas coisas que... O desenho do quadrinho não é uma coisa que me agrada, assim, tipo, é uma arte que é muito rabiscada, assim, sei lá, não gosto desse tipo de desenho. Mas tem umas coisas no roteiro que também não faz muito sentido, tá ligado? Os vampiros do quadrinho, eles se comunicam por e-mail. Eles ficam trocando e-mail Nossa. Um com o outro. E aí o cara manda um e-mail pro outro e fala, pô, fiquei sabendo numa cidade lá que não vai ter noite. Acho que vai dar bom, vamos se encontrar lá, então vamos marcar, daí o outro marca e tudo mais. E aí eles simplesmente excluem um outro personagem do quadrinho, que era pra ser um personagem importante, porque ele era pra ser o contraponto desse líder dos vampiros, tá ligado? Só que ele exclui esse personagem e, ao mesmo tempo, ele mantém muitos dos conflitos que esse personagem trazia pra história, por isso que não faz muito sentido. Por exemplo, tem uma hora que o personagem do Danny Houston, ele fala assim pros outros assim, a gente passou milhares de anos tentando fazer com que eles acreditassem que a gente não existe. E então a gente não pode deixar isso mudar agora. Logo, a gente tem que ir lá e matar todo mundo. Ele fala isso como se tivesse sido uma ideia que ele teve naquele momento. Tipo, o que, que ele tinha pensado antes? Assim, vai comer só meia dúzia de pessoas e vai embora? É isso? Tipo, só teve essa ideia nesse momento, tá ligado? Realmente não te ocorreu antes que isso seria um problema? Porque isso é uma coisa que... Esse outro personagem que chega depois é que traz, tá ligado? Tipo, como se fosse uma espécie de Drácula que chega depois e fala assim, olha a merda que tu tá fazendo, tá ligado? Faz esse ataque todo, esse banquete todo aqui, e aí, tipo, os caras não vão começar a acreditar na gente. Então, o cara manda eles lá pra matar todo mundo, esse tipo de coisa. Então, essas coisas que Tem coisas que estão no quadrinho e que estão no filme, só que de maneira diferente, o que acaba contribuindo mais para toda essa estranheza, sabe? Então, assim, como eu disse, eu gostei de ter revisto o filme, mas ele caiu bastante, assim, em relação ao que eu lembrava dele. Então, é só para concluir, tá? Boa. Ah, eu tava lendo umas coisinhas também sobre a cidade de Barrow, né, que existe mesmo, mas ela foi renomeada em 2016, porque existe Point Barrow, que é ainda mais ao norte, e aí os colonizadores ficaram com preguiça de dar um nome diferente e deram Barrow, porque se tem o Point Barrow, tem também um Barrow. Porque eles não sabiam falar o nome original, que era Utqiagvik, que é na língua Inuk, né, dos nativos. Então eles rebatizaram, só que em 2016 rolou acho que um plebiscito assim e voltaram ao nome original. Então hoje o nome da cidade é Utqiagvik. E muita gente ficou muito decepcionada também com a escolha do Josh Hartnett, porque Daniel, você pode me corrigir se eu estiver errada, mas o Eben dos quadrinhos é justamente um descendente de nativos, né? E aí tacaram o Josh Hartnett. Então, eu nem sei se ele é, porque como eu disse, o desenho ele não é nada claro. Eu teria até que É. mando uma foto para depois vocês verem, porque tipo, é um desenho que assim, tu não tem clareza de nada das imagens. Então, provavelmente é, só que eu nem percebi isso, então. É, o que eu tava vendo, enfim, em sites, né? É que mudaram o sobrenome do personagem, inclusive, porque acho que o sobrenome do personagem do Eben nos quadrinhos remete aos nativos, né? E no filme alteraram um pouquinho, assim, nem é uma super, super mudança, mas é o suficiente para tirar essa origem dele, né? E, enfim, estúdio, né? Como o David Pois é. Slade disse, então. Mas é isso. Ah, e outra curiosidade é que esse filme foi filmado todo na Nova Zelândia, de dia. Então, achei curioso. Acho que era aquela época que a Nova Zelândia virou um parque cinematográfico, assim, todo mundo filmava lá. Pois é, exato. Vamos para a Noruega agora falar de Dead Snow, ou acho que saiu aqui como Zumbis na Neve, né? De 2009. A gente vai falar só do primeiro filme, ele também tem uma sequência, assim como 30 Dias de Noite, né? Mas vamos falar só dos originais mesmo. Dead Snow foi dirigido pelo Tommy Virkola, que também fez a sequência, e depois tem feito, né, inclusive filmes nos Estados Unidos. Ele fez aquele João e Maria Caçadores de Bruxas, Noite Infeliz, que é aquele com Papai o Noel. David Harbour, Papai Noel, que acho que é de 2023, se não me engano. O Virkola foi quem escreveu o roteiro também, junto com o Stig Frode Henriksen, perdão pela pronúncia assassinada aqui, que também trabalhou no roteiro do 2, e ele é o Roy, que tá, né, um dos personagens desse filme. Mas Dead Snow, então, é uma comédia, né, com bastante, bastante sangue. Sobre alguns amigos que vão passar um feriado de Páscoa numa cabana, numa floresta bem, bem isolada também, no meio da neve, e acabam encontrando zumbis nazistas, porque, segundo o diretor, ele pensou que é pior do que zumbis, nazistas. Então vamos misturar as duas coisas. E eu acho uma ideia super interessante também. A gente estava conversando antes da gravação, né? Esse é o único filme da nossa lista que eu já tinha assistido, mas fazia muito tempo. E eu acho que hoje eu não acho mais tanta graça assim nele, mas não ofende também, né? Eu acho que ainda é uma comédia bem, bem tranquila, assim, na minha opinião. E com muito gore, né? Pelo menos essa questão da maquiagem, assim, do sangue. Acho que quem gosta, assim, vai curtir. E bom, o roteiro é basicamente esse, né? Nem tem uma sinopse tão detalhada. Os amigos estão lá nessa cabana e de repente aparecem os zumbis saídos das profundezas da neve, assim, todos uniformizados, assim. E é isso. É um filme divertido. O que vocês acham? É um filme divertido, sim. É para ver sem expectativa nenhuma de alguma coisa, sentar e se divertir. Umas piadas muito ruins também. É, tem uma cena lá que o cara morre lá, o outro fulano fala: Falei que era pra gente ir pra praia, pra uma praia, tipo assim. Tipo, do nada, sabe? Um amigo dele acabou de Sim. morrer. Mas o que eu gostaria de ver mais nele, assim, era mais uma coisinha mais crítica, assim, de tipo assim, né? De continuar matando nazista, descer o cacete nos nazistas, né? E como o filme tem uma continuação, eu não vi, tá? Daniel deve ter visto, Daniel é o que Não, vê as mas esse eu não vi, não. continuações todas. Eu vi o filme hoje de É manhã, na porque assim, verdade. me incomoda. Me incomoda essa questão, tipo assim, depois dos nazistas acabarem ali conseguindo, né, fazer o. Mas parece que. Me parece que a continua. Me parece não, né? Que quando eu fui tentar ver aqui, acabou caindo para mim num lugar aqui que era o segundo filme. Eu tô dizendo, esse não é o filme. Então ele começa exatamente da onde termina, né? Então, deu-se a entender isso, assim. Porque no final ali os zumbis nazistas, teoricamente, venceriam, né? Mas, assim, a única coisa que me incomodou, assim, né? Não ofendeu, é essa questão, assim. Que tem a parte que os dois personagens lá, que é o Martin e o Roy, né? Que ele sai matando a roda, assim, os nazistas. Eu acho aquilo muito divertido, né? Porque. Eles não parecem ter esforço nenhum, né? Qualquer pancadinha que eles dão, eles estão estourando a cabeça de um, arrancando um braço de outro. Aí eu adoro essa questão, esse pequeno massacre que eles fazem com zumbis, assim. Mas fora isso, ele gasta uns tempos ali, sem necessidade do pessoal, tipo, fazendo, corre, brincando com os snowboard, né? Não é snowboard, não, aqueles. Aqueles triciclos lá de neve, não sei como que chama. Os equipamentos lá na neve, fica um tempão naquilo ali. Mas aí eu entendi para gastar tempo, né? Porque ele não tinha muito ali o que oferecer assim, de história, de roteiro, assim, né? A não ser fazer um zumbi, um slasher assim, com muita cena de sangue, com muito gore. Que funciona, né? Isso daí no filme é bem legal, assim. Mas revendo ele de novo, como assim o diz, eu não achei muita graça também, não. Achei assim, ok, piadas ruins, bom gore, bons efeitos práticos, né? Que é o que a gente gosta, mas não vai além disso, fica só nisso mesmo. Eu casco o bico quando o Roy tá nessa cena que tá o Martin e o Roy, né, lutando contra os zumbis. E aí, rapidinho, ele pega uma foice e um martelo e cruza assim. Aí Eu ele notei isso. vai atacar. Tipo, um piscou, perdeu. Isso é legal. É muito bom. Isso é muito rápido, mas é muito bom. Tem uma cena também que eu achei muito engraçada, que é que uma das meninas lá tá escondida, tipo, no alto de uma árvore, e ela tá do lado de um. Tem uns ovos ali de uma águia, alguma coisa assim, né? Tem um ninho ali de uma águia, né? E aí a águia vem, tipo, começa a bicar ela e fazer barulho, e ela tá tentando, tipo, enxotar a águia porque os zumbis estão lá embaixo, ela não quer que eles ouçam ela, né? E ela começa, tipo, a brigar com a águia, acho que ela mata a águia também, né? Tipo, vira um negócio meio violento. Sim. Ela mata a águia, ela olha pra baixo, tá, tipo, os dois zumbis olhando pra ela, assim, tá ligado? Tipo, não adiantou de porra nenhuma. Isso daí. Aquela cena eu achei muito engraçada também. Mas assim, eu acho que eu acabei me divertindo mais do que vocês vendo esse filme, porque eu não tinha visto ele antes, então eu tô ainda com essa primeira impressão, né? E de fato, eu acho que o início do filme é muito arrastado. Tu só tá vendo esses personagens que são personagens insuportáveis, sabe? E que, tipo, não combinam nada um com o outro, assim, tipo, sei lá, tem uns casais ali que tu não faz ideia, tipo, as pessoas parecem que nunca se viram antes e estão tentando vender a ideia de que são um casal apaixonado, sabe? Tipo, não funciona. Tem uma cena de sexo ali no, no, na casinha lá do banheiro, lá e fala, meu Deus, aquilo não Banheiro, faz assim, nossa, que a péssimo. menina ainda, tipo, lambe o dedo do cara, assim, meu, e, tipo, é muito gratuito, assim, sabe? Porque ela poderia ter ido pra um quarto, assim, vai lá pro lado de fora, não, sei lá. O cara não tinha nem limpado a bunda, ele tava com o papel Isso, higiênico e na ela mão. lambe o dedo dele, tipo. Aquela cena, ela é insalubre. Insalubre demais. Meu E sem Deus. falar que o local ali, né, tipo, não deve ser muito agradável, tá ligado? E o que é pior, né? Tipo, o cara transa com a menina ali e ele deixa ela lá. Vai e depois, tipo assim, ela tá desaparecida e ele não quer nem ir atrás dela, tá ligado? Então, tipo, é nesse nível, assim, porque parece que... E tem a questão de serem personagens escrotos e tudo mais, mas tem a questão de que parece que às vezes ele não sabe o que fazer com esses personagens até o gore começar. Depois que começa, daí o negócio engrena mesmo. Então, assim, da metade pro final eu gostei muito desse filme. A primeira metade eu achei bem ruim. Mas da metade pro final, achei impressionante, assim, tipo, porque daí é como se ele se transformasse num outro filme, porque aquelas piadas que ele tá contando na segunda metade não estão na primeira, sabe? Na primeira é tudo coisa de mau gosto mesmo. E na segunda tem um contexto ali que funciona, sabe? Então, às vezes tu já se perde, assim, de quem é que ainda tá vivo, quem é que tá morto, da onde que é essa pessoa que tá saindo, mas, tipo, meio que não importa, tá ligado? Porque o que importa é tu ver esses personagens ali lutando contra os zumbis e pronto, sabe? E eu acho legal, tipo, que aquela cena também que o... Que, primeiro, uma outra qualidade desse filme é o fato de que eles estão enfrentando zumbis e pelo menos eles reconhecem isso, tá ligado? Tem um personagem ali que gosta de filme de terror e ele fala, e a hora que ele fala assim, são zumbis, não deixa eles morder vocês. Então, tipo, eu gosto que ele traga esse conhecimento, por mais que o filme em si não corrobore com essa ideia de uma transformação por meio da mordida, mas ele traz isso. E isso acaba servindo pra uma cena muito boa, que é quando o cara, tipo, resolve cortar o próprio braço que foi mordido por um zumbi, daí ele corta com uma motosserra, né? Ele corta o próprio braço, e aí em seguida o zumbi vai lá e morde ele no saco, daí ele pensa assim, tá, vamos tentar a sorte, né? Vai que eu não me transformo, basicamente. Falar não! E assim, vai assim mesmo, tá ligado? Então, assim, essas... Ele olha pro amigo dele, não, não! Essas piadas eu acho que funcionam muito bem. Mas tudo aquilo que vem antes, que ele tenta estabelecer um certo relacionamento entre aquelas pessoas, aquilo ali é, tipo, não serve pra nada mesmo, né? Então, mas, como foi a primeira vez que eu vi, então, talvez eu tenha me divertido mais do que vocês por causa disso, porque... A segunda metade foi muito mais surpreendente pra mim, entende? É, eu gosto que ele, nessa segunda parte, ele realmente abraça, né? A proposta que ele tá trazendo ali. Acho que ele não se segura nada. É intestino virando, tipo... Corda, né? Arrancado de corpos e virando uma corda gigantesca. Desmembramento. O pobre do moço que foi atrás da namorada lá, quando ele volta, os zumbis pegam ele e cada um arranca um braço, uma perna. Uma doideira. Eu gosto dessa coisa de ele abraçar mesmo o que ele tá trazendo, assim. Inclusive, esse personagem, o Erland, né, que é o que manja de filme de terror, ele usa uma camiseta do Brain Dead. E aí, quando ele morre igual a primeira vítima do Brain Dead, né? Tipo, dedos nos olhos e a cabeça abrindo, assim. É muito bom. E é isso, é um filme de... Eu achei menos engraçado do que da outra vez, mas não deixa de ser divertido, assim. E como eu disse, né, não é uma coisa ofensiva, assim, né? Que às vezes os anos passam e a gente fala, pô, devia ter deixado esse lá pra trás mesmo, né? Mas esse eu acho tranquilo, assim, de ver até hoje. Eu quero ver o 2, né? Acabou não colocamos... Agora eu quero ver o 2, que eu tenho que... É pra ver se me tira essa impressão ruim que eu fiquei dele. E sabe o que é engraçado? No 2, tá? Que eu tava vendo na Wikipédia mesmo, né? Aí tem três atores listados aqui que reprisam os seus papéis do filme original. E aí, deixa só eu ver quem que são essas pessoas, porque todo mundo morre, né? Será que eles voltam como zumbi? O Martin volta. Nossa, e tem aquele ator americano Martin Starr no filme, que é o que fez o Silicon Valley. Ele tá na continuação também, não sabia. Ah, é verdade. Então, o outro ator que volta é o zumbi-chefe lá, então, beleza, ok. É o Herzog, não é? O Herzog. Baita nome também. E a outra que volta é aquela... É a moça que primeiro é soterrada por uma avalanche e aí o Martin mata ela sem querer. Que é uma cena muito copiada também do Abismo do Medo, né? Sim, total. É verdade. Tipo, muito, mas muito copiada, assim, tipo... Eu sei que ele queria dar um certo impacto para aquela cena, mas eu só queria, eu só fiquei pensando o tempo todo, cara, tá copiando, tá copiando. E o Derek Mears também tá no elenco do 2, ele é um Jason, ele é o Jason do Sexta-feira 13 de 2009. E ele é vários monstros em outros filmes também, então... Curioso, acho que vou pegar pra assistir esse, né? Tomar vergonha. Era pra ser uma trilogia, né? Mas parou no 2. É. Pode ser que daqui a alguns anos ele resolva fazer o 3, mas... Quem sabe, né? Às vezes o timing já se foi também. Então vamos lá. Ouvintes, caso vocês tenham assistido essa sequência, né? Já deixem aí seus comentários. Contem pra gente o que vocês acham, se vale a pena mesmo. Ou se ela já dá uma caidinha... Bom, esse filme, eu confesso que eu tinha sequer ouvido falar dele, né, Daniel, que trouxe a de sugestão. Vamos falar de Wind Chill, de 2007, um filme que foi dirigido pelo Gregory Jacobs, que depois fez Magic Mike. XXL, não é? Ele faz a continuação, né? XXL, é. Exato. Mas hoje ele trabalha muito como produtor, inclusive com o Steven Soderbergh, o filme Black Bag, eu esqueci o nome em português, mas saiu no cinema esse ano, do Soderbergh, foi o Gregory quem produziu. Código Preto. Código Preto, isso. Muito obrigada. O roteiro é do Joe Guggenheim, que escreveu também um filme chamado Stonehurst Asylum. Eu não assisti, eu lembro de quando esse filme saiu e me parece que ele não era muito bom, não. E do Steven Katz, que escreveu A Sombra do Vampiro. Ok. Aí sim, né? O Wind Chill tem título nacional, vocês Estrada sabem? Maldita. Estrada Maldita. Estrada Maldita. Nossa, que... Bem, bem criativo, original. Né? Original. É. Ah, até entrei aqui no IMDb e tá com o pôster nacional mesmo. Uhum. Então, o Wind Chill... Eu vou ficar com o título original mesmo, gente. É, acompanha uma moça que não tem... Ninguém tem nome nesse filme, tá? Ninguém... Nenhum personagem, nem os dois protagonistas, nem outras pessoas que aparecem. Ninguém tem nome. Então, a gente acompanha essa moça que tá na faculdade, né? É fim de ano, bem próximo do Natal. Ainda que não... A gente não vê, né? Muita decoração, nada assim. Mas acho que também porque tá todo mundo indo embora da faculdade já... para passar as festas com as famílias, enfim. E essa moça, então, vai voltar para Delaware para passar o Natal com a família. Ela ia de ônibus, mas alguém fala para ela dar uma olhada no mural de avisos ali da faculdade, né? E quando ela vai ver, tem uma pessoa oferecendo carona. E é um cara, né? Que também não tem nome. E ela pega carona com esse moço. Então, vão os dois para Delaware... Não tem mais ninguém no carro, né? São só eles dois mesmo. Só que esse moço pega um desvio na estrada. Eles acabam sofrendo um acidente. E como eles estão no desvio, ninguém passa, né? Durante a noite que eles passam empacados nesse lugar, ninguém vê, né? Que eles estão ali. Então eles ficam presos nesse carro. Só que no acidente estourou o tanque de combustível, assim, então eles não tinham nem como deixar aquecedor ligado, esse tipo de coisa, né? Eles só estavam lascados ali de ter que pelo menos passar a noite dentro desse carro para depois, quem sabe, quando amanhecesse, né, ir buscar ajuda, enfim. Mas a gente acompanha eles justamente durante essa noite. A moça... descobre que esse cara não estava indo para Delaware coisa nenhuma, né? Ele é pego na mentira ali, ele arquitetou assim justamente para atrair ela para essa carona, porque segundo ele não tinha o traquejo assim para simplesmente ir falar com ela, né? E ele estava de olho nela na faculdade, então ele inventou essa carona, inventou que morava no mesmo lugar, que a família dele vem do mesmo lugar que a dela, assim, e ele ia voltar para lá. Como que ele descobriu que ela era de Delaware? Como ele descobriu que ela tinha que pegar o ônibus pra ir pra lá? Ele ficava observando ela digitando as paradinhas no celular, né? Uma pessoa super normal, super tranquila, super, né? Que você se sente bem de estar com... sozinha no carro. Só uma coisa, tem um outro momento também que é pior ainda, né? Porque Ele fala pra ela que ela fica muito bem usando óculos. E ela fala assim, eu só uso óculos no meu dormitório. Então, tipo... Então, ah, esse roteiro é um absurdo, gente, porque eu ia embora a pé desse carro. Mas, enfim, o que acontece, né, eles discutem muito, a moça, assim, ela é chata com ele desde o começo, né, desde quando começa a carona, assim, tipo, ela fica no telefone com outra pessoa, nem dá atenção pra ele, ele tá dirigindo sozinho, coitado. Ela fala, né, que tá entediada e tal, e então ela é meio chatinha mesmo, mas, né, ele é bem, bem creepy, assim, então é uma situação bem merda de se estar. E pra piorar, né, eles estão presos então nesse carro, nesse desvio da estrada, começam a aparecer fantasmas que passam por ali, né, a princípio só aparecem alguns que estão de passagem, parece essa coisa, né, o fantasma morreu ali, então ele tá preso nesse lugar, tipo, eles veem uma pessoa encapuzada, assim, passando, eles chamam e a pessoa não vira, não responde, né, só continua andando e aí depois em outro momento ele passa de novo, mas tem outros fantasmas que, especialmente o de um policial, né, que aí ele é uma ameaça mesmo, ele consegue machucar, né, essas pessoas, enfim, e aí eles têm que tentar sobreviver essa noite com pouca comida, porque claro que a moça esqueceu, o moço comprou um monte de coisa que ela gostava, que ele sabia que ela gostava, inclusive, só que na hora de arrumar o porta-mala, ela acaba deixando essa sacola no chão, então eles estão sem comida, eles têm um chocolatinho lá pra dividir, e passam essa noite merda, né? E pra piorar depois, né, já dando spoiler, o moço se machucou mais do que parecia no acidente, né, ele tá fazendo xixi com sangue, assim, e eles não têm, assim, não tem como sair pra buscar ajuda, não tem como sair andando nesse monte, nessas camadas e camadas de neve que tava rolando. Mas acho que é isso, né? Enfim, é esse roteiro que para mim foi um absurdo, porque a tragédia une as pessoas, né? Então, eles vão se aproximando e vão virando amigos e tal, e tipo, não. Mas vamos lá, quero as opiniões de vocês. O que eu gosto a respeito desse filme é que, de fato, assim, existe alguém que tá muito errado aí nessa situação, assim... Vou botar assim, dá pra botar um papel de uma certa vilania aí por parte do rapaz, né? Porque, tipo, sim, ele tá manipulando ela, ele tá mentindo pra ela e tudo mais. Mas o que eu gosto a respeito do roteiro do filme, tipo assim, falando então de algumas das qualidades do roteiro do filme, é que ele não vai por um caminho fácil de simplesmente transformar a personagem ali da Emily Blunt, né? Numa, digamos, uma mera vítima, tá ligado? Porque o que eu acho interessante é que, tipo assim, ela é escrota com ele antes de saber que ele merecia, tá ligado? Tipo, isso eu acho muito legal. Sim. Porque ela é muito escrota com ele também, tipo, muito. Então, só que, tipo, ele já tem essa cara, assim, meio que de psicopata, assim, né? Que, inclusive, o ator, ele também faz o filho do Viggo Mortensen no... aquele filme do Cronenberg, Marcos da Violência. E ele tem essa cara meio de... E naquele filme ele bota isso pra fora também, né? Então, assim, eu acho que o filme explora bem isso, sabe? Explora bem esses conflitos entre eles. Toda a situação ali. Porque, tipo, de fato, ele é um baita no escroto. Possivelmente ele é até perigoso e tudo mais. Só que daí, tipo, em outro momento o filme coloca, tipo, essa questão de que eles estão sem comida porque ela que largou a sacola no, na estrada e, tipo, não se preocupou em colocar de volta, tá ligado? Então, tipo assim, tem todas essas questões, assim, quase que uma ambiguidade que o filme traz pra gente que eu acho interessante porque seria muito fácil simplesmente tu ir por um caminho mais maniqueísta, né? Então, acho isso interessante. O que eu gosto desse filme, que eu acho que... Não sei se eu acho que vocês não tinham visto ainda, né? Tipo, foi eu que sugeri ele. O que eu gosto desse filme é essa ambientação, sabe? Tipo, principalmente quando tu vai sem saber nada sobre ele, é muito bizarro uma vez que tu tá com aqueles personagens ali, que são personagens que, assim, é difícil gostar dos dois. Tipo, então, tipo assim, tu tá preso junto com eles, o que torna a situação mais desagradável por causa disso. E aí, tipo, quando começa a acontecer aquelas coisas na floresta ali, a primeira vez que passa um vulto ali, alguma coisa, eu acho aquilo muito assustador, tá ligado? Tipo, porque é uma situação que é muito bizarra, assim. Eles estão presos naquele espaço, o carro não funciona, ninguém chega. E esse filme aqui, dos três, tá certo que assim, a gente tá, o tema do nosso episódio aqui é a neve e tudo mais, né? Mas esse filme aqui é o que eu vejo que a neve, o frio. Ele representa um perigo maior para os personagens do que os outros, sabe? Porque nos outros filmes que a gente mencionou aqui, os personagens sempre tinham algum lugar para se esconder, ou eles estavam bem agasalhados, esse tipo de coisa. E nesse daqui não, sabe? Tipo, eles estão num lugar e eles não podem sair dali, porque, tipo, do lado de fora é ainda mais frio. Só que onde eles estão não necessariamente tá quente, é porque o carro dele nem fecha o vidro inteiro, tá ligado? Então, tipo. É um carro caindo aos pedaços também. Então eu gosto dessa situação que eles estão, que é uma situação muito, muito bizarra, assim. E aí, como que as bizarrices vão aumentando, assim, né? À medida que eles vão vendo aqueles vultos, porra, aqueles padres, coisa assim, que aparece e fico só observando de longe. Aquilo é muito tenso para mim. Aquilo aí sempre, sabe, funciona. Eu já vi esse filme algumas vezes e sempre funciona, assim, essa ideia do, né, do observador, da pessoa que fica longe e fica só vendo ali sem interferir, que é basicamente a história daqueles padres, né? Porque esse filme aqui, ele consegue criar uma certa mitologia em relação àquela estrada ali onde eles estão e tudo mais. Então, eu diria que ele tem um pouco mais de substância, assim, eu gosto por causa disso. Eu posso complementar depois, mas eu quero saber a tua opinião também, só pra ver se tu foi pelo mesmo caminho ou não. É, eu fui nessa, assim, só contextualizar um pouquinho aqui historicamente. Eu vi esse filme muito em locadora na época, mas eu nunca, eu olhava, eu nunca pegava, assim, eu falava, olhava, Tem cara de não, filme direto pro não vídeo, sei. né? É, sim, mas assim, eu fui sem saber nada dele, assim, inclusive eu fiquei surpreso que era Emily Blunt no elenco, e assim. Como foi, eu fui sem saber nada assim, eu fui vendo, ah, ok. O filme ele tenta, ele te leva para aquele caminho de que o cara ele é um psicopata, ele tá no lugar, tipo assim, ela vai num restaurante, fica todo mundo olhando, estranho, eu falei, ele tá levando ela para uma armadilha. E aí me pega de surpresa que quando eles estão naquela situação, e ele continua tendo atitudes psicopata, tem hora que ele toma a faca, ela tem uma faca. Ele toma a faca da mão dela, tipo, pra abrir o chocolate, cara, é um trem assim. Se toma de um jeito grotesco, assim, bruto, né? Me dá isso aqui, caralho. Vendo aqui, eu falei, gente, que cara bizarro, né? Mas eu comecei a ficar surpreso com os vultos, os personagens, a situação, né? Eu gosto dessa situação deles ficarem ali e não terem pra onde ir. E a situação só vai se agravar porque eles vão sentir frio, eles vão ter problemas ali. Eu falei, vai dar merda aí em qualquer momento, né? Os corpos passando, vendo aquilo ali, foi deixando tudo mais tenso. Mas aí, para mim, ele se complica um pouquinho na hora que ele começa a tentar explicar algumas coisas ali e a história não me. Não foi muito atrativo, assim. Que aí começou. Eu até gosto uma situação, um flashback, alguma coisa assim. Mas aí eu acho que eu fico um pouquinho mais. Eu fui me perdendo um pouquinho ali do. Quando ele foi tentando ele se desenvolver ali. Eu acho que talvez se ele mantesse. Mas aí é por mim, tá, gente, né? O filme não foi feito ali pro Ivo, né? Mas Deveria, mas não assim, foi, né? o Ivo. Não, não. Mas assim, o que me agradaria mais, assim, se tivesse aquele tom de mistério daqueles corpos ali, e talvez só um recorte ali do jornal, como eles viram, que a gente sabe que tem alguma coisa ali, e ali dá-se a entender que são dois universos ali se colapsando ali, que tá a hora que ele dá um golpe no policial. A tela dá uma tremida e os dois voltam pro carro. E eu achei aquilo ali muito legal ali, assim, dessa parte, assim. Mas depois que ele começa muito a explicar muito, tentar explicar, aí eu fiquei meio assim, porque ou explica de vez, ou deixa a coisa mais no ar, assim, né? E ele tenta dar uma explicação, mas deixar algumas coisas ainda em aberto, assim. Eu acho que ele não consegue nenhum nem outro ali. Tem uma questão que o Daniel vai aprofundar, que eu li um pouquinho sobre esse filme. Eu tô vendo aqui que ele tinha um outro nome, chama Arrepio de Morte. Nossa. É. Consegue E a ser gente pior. reclamando de Estrada Maldita. É em Portugal, Ah, esse bom. nome, Arrepio de Morte. Meu Deus. Eu gostaria de ver mais esse mistério ali ao torno daquele lugar ali, né? Para tentar dessa questão dos fantasmas, o que que isso ameaçaria eles? Eu gostaria de uma coisa, tipo assim, cara, estão vivos ou estão mortos ali? Às vezes eles já morreram, né? Eu tentei pensar nisso assim, mas depois deu-se a entender que não, que não seria isso assim. Mas eu acharia muito legal se ele tentasse trabalhar com essa, né, com esse mistério assim da gente tentar entender ali o que teria acontecido com eles ali mesmo assim, que eu em algum momento eu cheguei a pensar, ah, eles estão mortos e ali eles vão viver num loop ali de fantasma ali, mas e até preferia que fosse assim talvez também, mas enfim. Eu gostei dessa questão dele ter mais também um pouquinho mais de profundidade assim. Eu gostei dessa relação que vocês falaram, citaram. Os dois personagens são meio chatos. Ela é um escrota, o cara ele é estranho. E ele começa a ficar assustador, né, com as alegações dele assim. E me estranha um pouco a reação dela diante disso assim, né? Em algum momento ela fica um pouco com medo dele, parece com um pouco de medo dele, mas dura muito pouco assim, né? Eu acharia que ela deveria ter mais medo daquela situação, deveria se trancar e nunca mais sair dali. Mas é isso, gente. Eu quero ver as suas considerações aí. Não, é só falando da questão do lugar em si, me chama a atenção assim, isso que tu falou de ser um, de eles não necessariamente estarem mortos, mas para mim é como se eles não tivessem vivos também, sabe? Tipo, parece que eles estão no meio termo ali, porque eles não estão mortos, mas eles estão para morrer. Porque assim, tipo, as pessoas passam por aquela estrada com uma certa frequência e dá a entender de que aquilo não acontece o tempo todo, tá ligado? Que eles entraram no meio desse looping ali que tá acontecendo, daquela ideia que eles trazem aquele conceito filosófico ali do eterno retorno, uma coisa assim, né? Tipo, diz você tá, eles estão, em vez de com a morte, em vez de tu seguir adiante, tu simplesmente fica revivendo aquilo o tempo todo. Então, eles entram nesse meio ali. E eles estão vendo todo mundo que morreu naquela estrada. E aí, como é uma estrada em que morria muita gente inclusive era assassinada por aquele policial, eles ficam vendo muita gente ali naquele espaço, né? E aí, eu concordo contigo, Ivo, que em certos momentos o filme parece que vai explicar alguma coisa, mas ao mesmo tempo ele quer deixar em aberto. E aí, eu acho que isso às vezes causa até um pouco de confusão, sabe? Tipo. Mas revendo o filme, eu passei a gostar um pouco mais disso. Eu gosto da ideia de que ele introduz aqueles personagens lá dos padres e tipo, em certo momento fala que eles morreram congelados lá na casa, e daí mostra o corpo deles lá também. Mas depois ele traz uma outra informação a respeito de que os padres, na verdade, deixaram o policial morrer, ficaram observando ele morrer e depois deram a unção ali pra ele depois de morto, mas não salvaram ele, sabe? Então essas coisas que essas informações que ele larga ali pra gente. Eu acho interessante porque numa revisão acho que acaba fazendo um pouco mais de sentido também. Numa primeira vez eu acho que é muita informação que ele larga de uma vez só. Mas a questão do espaço em si, só para voltar, eu tô me interessando cada vez mais por esse tipo de espaço no cinema de terror. Talvez eu até eventualmente faça uma pesquisa sobre isso, espero. Que é o chamado o espaço liminal, né? Liminar, né? Que é aquele espaço que tá meio que fora do espaço-tempo, sabe? Que tipo. Que não é necessariamente aquela ideia, não é necessariamente um sonho, mas a pessoa também não tá necessariamente acordada, ele tá nesse meio, nesse entre-espaço, sabe? E eu acho que eles entraram nesse entre-espaço também ali, sabe? Porque ao mesmo tempo que parece que nada daquilo acontece de verdade, parece que é tipo tudo um sonho, parece que eles já morreram, mas eles também estão vivos, aquilo tem consequências reais, então aquilo tá acontecendo de fato. Esse espaço é um espaço que eu tô me interessando bastante em pesquisar mais sobre, né, e pretendo fazer isso mais pra frente. Então, provavelmente esse filme aqui talvez até entre numa pesquisa futura. Mas eu gosto dessa ideia de ser um espaço que não necessariamente vai, obedecer às leis da física ou, sabe, ou qualquer coisa assim, porque ele não precisa, né? E é um espaço que tem regras próprias. E é um espaço que te dá as informações, tipo, sei lá, no, do jeito que ele quer, basicamente. Ele não vai necessariamente explicar tudo que ele precisa explicar, apesar de que em certo momento ele literalmente traz um personagem de fora pra te dar uma palestrinha, pra poder explicar um pouquinho mais, pra tu não ficar completamente perdido, mas ainda assim ele deixa muita coisa em aberto e eu acabo gostando mais por causa disso. Mas eu gosto dessa ideia de ser esse lugar, que é quase que um lugar fora do nosso espaço-tempo, sabe? Um lugar que eles entraram e de certa maneira eles não conseguem sair. E aí a neve acaba servindo também como impeditivo disso, né? Tipo assim, porque eles não conseguem sair. Seria o caso de eles só simplesmente continuar andando e eles iriam sair de lá eventualmente? Ou é preciso um sacrifício pra sair? Porque o cara morre e guia ela pra fora, depois de morto, né? Só assim que ela consegue sair. Antes disso, eles não conseguiram, sabe? Mesmo dentro de um outro carro, coisa assim, alguma coisa acontecia que fazia com que eles acabassem voltando pro mesmo lugar. Então, é que eles andam um monte e daqui a pouco estão no mesmo lugar de novo, sabe? Mas depois que ele morre, ele leva ela pra fora. Então, acho que tem essa questão, assim, de questões que o filme deixa em aberto a respeito desse espaço que acaba me interessando mais por causa disso. Mas é isso, não sei se era... É, tipo assim, não sei se eu fiz muito sentido, mas eu gosto desse filme. É isso que eu queria deixar claro. Fez todo sentido. E é justamente isso, né, que eu gostaria de ter mais dúvidas sobre isso, justamente por essa questão, que eles estavam ali nesse limiar, né? E eu queria ter mais dúvidas, cara, eles estão vivos, estão mortos, só estão entre a vida e a morte ali. Em certo momento ali eu entendi, não, ok, eles estão vivos e vão tentar sobreviver, assim. Eu gostaria que isso fosse um pouquinho mais esticado, assim. Mas isso é o que eu gostaria, gente, de novo, né? mas é isso, eu também gostei do filme, assim. É, eu acho legal essa coisa também deles estarem vivos, que é isso, chegou numa parte, eu falei, não, certeza que eles entraram nesse loop, né, morreram no acidente, e agora vão fazer parte dessa leva de fantasmas aí, que é o que é algo que... Sei lá, já vi em vários outros filmes, né? Então fiquei satisfeita de não ser isso, né? O menino acaba morrendo depois, mas mais gosto dele ter seguido esse caminho assim mesmo. É, eu acho que é um 3 estrelas sólido. Apesar, né, dessa coisa do personagem Stalker e tal, que eu até fico com dó dele até certo ponto, porque ele tem aquela carinha de prefeito da Coitadolândia, né? É. Mas é foda, é uma situação. Fundador da cidade, na verdade. Mas é uma situação bem, bem complicada, assim. Então, gente, ele é assustador. Tem uma parte lá do filme lá que acho que ele ficou com medo dela fugir com o carro, que ela tava com medo dele, ele vai lá e. Não, eu te carrego. Ele vai e entra assim, sai carregando ela no cangote. Eu falo, meu Deus. Então, que esse cara tá fazendo? E nem faz nenhum sentido, porque beleza, você vai carregar a moça até o banheiro porque ela tá descalça. É, e no banheiro. Não, mas é porque ela tinha ter que colocar a bota pra andar na neve. É, então, mas daí vai pisar descalça no chão do banheiro, velho. Pois do posto de gasolina, é, verdade. Sabe? Tipo. Mas não pisa, né? Ela vai e bota a bota. Acho que, aliás, foda-se. Existe isso. Bota a bota, né? Foda-se essas... Pintar as unhas num frio da desgraça desse, gente. Pelo amor de Deus, ninguém vai ver esse pé. Mas é divertido. Mas é, tem umas coisas... Eu também gosto bastante dessa ambientação. É, esses liminal spaces são uma coisa que me dá coisas mesmo, tipo... Tem uma... Eu não sei, acho que é uma creepypasta que chama Backrooms. Ah, eu já ouvi falar desse também. Que, sabe? Eu não vi que esse parece ainda. Que até Ruptura tem um pouco dessa inspiração, porque, sabe, né? A série Severance, que tem, né, esse lugar cheio de corredores, assim, que os caras vão parar numa sala que tem um monte de cabrito. Então, é essa coisa, né? Fora do... Que parece ser fora do espaço-tempo mesmo. Me dá uns arrepiozinhos, assim. Acho que é um ótimo tema de pesquisa, Daniel. Se você for pesquisar, eu pretendo, estarei acompanhando. É. Mas a primeira vez que aparece um vulto ali na estrada, aquilo me. Sei lá, eu fico com muito medo daquela primeira cena que eles estão ali conversando. Sim. E vem, tipo, aquela só andando. E, cena tipo, ele não vem. Tu fica pensando, cara, essa porra vai vir na direção do carro. Ele meio que passa direto, tá ligado? Isso acaba sendo mais assustador, o fato dele passar direto, do que Exato. Ele não parar, tá ligado? Sim, eu acho também. Mas é isso, acho que tem. O filme tem seus bons momentos mesmo. E não conhecia. Sempre bom descobrir. Ouvintes, novamente. É. Deixem seus comentários, quero saber se é um filme desconhecido ou se eu que estava totalmente por fora. Mas muito bem. É isso, gente. Olha só, será que a gente finalmente conseguiu fazer um episódio de uma hora? Uma hora e quinze. Tá bom, tá bom. Tá bom. Tá bom. Bom. É... Mas é isso. Então, vocês têm alguma menção honrosa ou alguma mensagem final? Ah, eu tenho uma menção. Dica. A quarta temporada de True Detective. Boa. Ai, não vi Terra ainda. Noturna, e ela se passa justamente nesse período no Alasca dos 30 dias de noite, né? Quando eu revi o filme, eu me lembrei. A Jodie Foster tá um colosso de atuação nesse filme. Ela tá maravilhosa, assim, uma atuação sensacional. Ela tem um elenco muito bom. Não é a melhor temporada de True Detective, assim. Eu acho que ela também, ela dá pra primeira, acho que não tem como, né? O final dela também, talvez, assim, é bom, mas podia ser melhor. Mas eu gosto muito da série, da ambientação e de como as coisas vão se desenvolvendo, assim. Eu achei bem legal, assim, bem ambientada, e esse clima, né, da neve e da noite, assim, ela contribui muito, assim, para toda essa atmosférica, toda essa atmosfera que a série traz, assim. Eu gostei da temporada, então essa é a minha dica. Boa. Eu vou falar então de um que a gente considerou colocar nessa lista, acabou saindo, mas então vale pelo menos mencionar, que é o Pânico na Neve, ou Frozen, de 2010, do Adam Green, que é um filme que conta a história de três esquiadores que eles ficam presos naquele teleférico, tá ligado? Tipo, na montanha. Então, basicamente, o bagulho para de funcionar e eles estão muito longe do chão pra poder pular, só que também, tipo, não consegue chamar ninguém porque não tem mais ninguém ali por perto. Então, é um filme bem mais contido, assim, nisso. E o frio acaba... O frio, a neve, coisa assim, acaba sendo o único inimigo, no caso, né? Porque todos os outros filmes aqui que a gente mencionou tinha alguma outra coisa que estava ameaçando junto com o frio. No caso do Frozen, aqui do Pânico na Neve, é só o frio mesmo, né? O fato de que eles estão presos num lugar, eles não conseguem sair, e se eles ficarem lá, eles vão morrer. Então é mais nesse sentido, né? Então é um filme que eu acho bem legal também. Então fica a indicação também. Eu gosto bastante desse também. Vocês já viram Presos no Gelo? É uma trilogia, tem né? Três filmes. Eu vi os trilogia. Três, eu acho, mas faz muito tempo. Você gosta? É porque, assim, quando eu trabalhei numa locadora, esse filme, ele bombava. Eu não vi, mas ele bombava na locadora, assim. Cara, então, eu vi na época, né? E era um filme eu vi ali 2007, 2008. Eram filmes que eu indicava sem que eu trabalhava indicando filme, essas coisas. Eu indicava sem ter visto, a galera adorava. Eles voltavam rindo no outro dia, assim. Mas eu nunca vi, assim, eu nunca, tipo, sei lá. Eu acho que as pessoas viam tanto que eu peguei um... Ah, não quero ver, não. As pessoas gostam muito. Sim, sabe, o cara quer ser o diferente. Creio. Quer ser o diferentão, né? Coisa de aquariano. Ah, todo mundo gosta, eu não gosto. Aí eu nunca vi, mas eu lembro que as pessoas gostavam muito, assim. Eu lembro de ter gostado. A gente dividia o apartamento, assim, em três, assim. Daí a gente fazia sessões do... Acho que uma vez por semana a gente via um dos filmes da franquia, a gente via os três e tal. Eu lembro de ter gostado bastante. Agora eu também não lembro de nada. Acho que vale a pena dar uma revisitada nele também. Eu nunca assisti. Mas é também dessa mesma... É de 2006, né? Norueguês. Sim. É dessa mesma época mesmo que a gente tá falando. Vou procurar na locadora aqui. É isso. Aproveitem o clima, gente. Exatamente. Antes que o verão comece. Ai, muito bem. Então é isso, pessoal. Obrigada por mais essa gravação, gente. Ouvintes, deixem seus comentários pra gente. Eu falei isso 87 vezes ao longo deste Mas episódio. É porque hoje tá frio, hoje é um esforço maior, então a gente tá reforçando esse. Exato, é isso, muito bom. E voltaremos no próximo episódio, então, já com o oposto, né? Estávamos já combinando aqui, vou deixar esse spoiler. Vai ter um calorzinho no próximo episódio. Vai, aí pra ajudar a galera a voltar à vida. É isso, então, gente. Muito obrigada e até a próxima. Até mais. Até. Uhum.